Bom dia, boa tarde, boa noite a todos fãs do Sala de Projeção Podcast. Hoje iniciamos mais um episódio. Estamos todos muito empolgados, especialmente eu e Gustavo, que a gente está aqui em Tóquio, trabalhando. E enquanto que Igor e Felipe estão em Brasília, hoje, infelizmente, nós não temos a presença ilustre do nosso querido André Vicente. Ele pediu umas férias, um pouquinho, ele deve estar viajando agora no Rio de Janeiro, sem acesso à internet, deve estar aí mergulhando agora na praia. Então a gente, infelizmente, hoje gravamos sem ele, mas ele manda um abraço. Eu acho que ele vai se arrepender um pouquinho, porque esse episódio promete, e ele é um cara especificamente que admira muito a cultura japonesa, os filmes japoneses, o cinema japonês. Porque hoje vamos falar de Drive My Car, grande sucesso de 2021, filme japonês dirigido pelo Ryusuke Hamaguchi, estrelado pelos atores japoneses também, Hidetoshi Nishijima, que faz o protagonista, e a Toko Miura, que faz a chofer dele. Atuações brilhantes. O filme é adaptado, como todo mundo sabe, eu acho, né? O filme é adaptado principalmente de um conto do Haruki Murakami, né? Drive My Car, que tá na coletânea Men Without Women. Mas tem um outro conto no livro que também é muito importante, né? Que também tem vários elementos que estão presentes no filme, que é um conto que chama Sherazade. E também um pouquinho também tem elementos de um conto chamado Kino. Então o filme, ele é uma adaptação, claro, né, de Drive My Car. A essência do filme, o esqueleto do filme é Drive My Car, né, do livro, mas também tem vários elementos, especialmente de Sherazade. Bom dia, Felipe Sobreiro, tudo bem? E aí, tudo bom? Igor de Campos, tudo bem com você? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas que estamos ouvindo. E Gustavo Leal, tudo bom? Bom dia a todo mundo. E, aliás, é especial não é só porque o filme se passa no Japão, não. É especial também porque amanhã é aniversário do nosso host, Diego Nunes, né? Então, é edição de aniversário. E 10 de janeiro, aniversário. Parabéns adiantado. Valeu, obrigadão. Igor nem me dá parabéns, né? Esse amigo, meu amigo já desde que a gente tem 17 anos de idade, já tem uns 30 anos, né? E o cara não me dá feliz aniversário. Nem me faz não, festa. Não, vou dar no dia. Ah, então tá bom. Parabéns adiantado, não. Até porque é dia 9 agora, hoje, no Japão, e dia 8 em Brasília, né? Então, tá isso, longe. Tá longe, hein? Então, tem 2 dias aí. Então, eu vou começar comigo, porque eu tive uma experiência interessante, né? Eu fui assistir esse filme, o Felipe conseguiu uma versão do filme, que ela não tá com som perfeito, né? Eu assisti pela primeira vez, o filme, ele tem 3 horas, né? Então, assisti em 2 partes, gostei muito, achei belo o filme. E depois eu resolvi, como tá passando aqui no cinema o filme, a gente não achou uma versão de alta definição boa, disponível na internet. Então, eu decidi ir ao cinema. Fui na quinta-feira assistir o filme, reassisti o filme. Claro, né? O filme se passa no Japão, é um filme japonês, então ele não tem legenda. E eu não sei falar japonês. E o meu entendimento de japonês é básico. Então eu entendia quando eles falavam bom dia, quando eles falavam, eu não sei. Assim, falas básicas, mas foi quando eu notei que o filme é realmente carregado de diálogos, né? Ele tem um conteúdo dramático, né? De drama, de teatro muito forte nele, né? São diálogos longos. Então, muitas horas eu ficava pensando assim, caramba, como é que eu vou lembrar disso? Será que com o que eles estão falando nessa hora exatamente? Tentando lembrar, mas foi interessante, assim. Foi um detalhe, por exemplo, que me ajudou ter assistido o filme pela segunda vez sem entender quase nada no cinema. Eu percebi que o japonês, eu não sabia disso, que o japonês quando se refere a sexo ou fazer sexo, ele usa a palavra estrangeira em inglês, né? Ele fala sexo. Eu ouvi isso no áudio. Eu percebi esse detalhe interessante, né? Não tem o termo em japonês? Não sei. Tem sim, mas... Mas pro dia a dia, assim, né? Não sei. Já é um índice... Eu acho que o dia a dia é sexo que eles falam. Mas é um índice já um pouco já mostrando o que é a cultura japonesa, né? O fato deles usarem a palavra em inglês quer dizer que eles, por exemplo, antes da língua inglesa, da cultura inglesa e norte-americana, anglo-saxa, entrar no Japão, eles não falavam sobre sexo muito, né? Então o fato deles ter que usar a palavra estrangeira para se referir ao ato de fazer sexo, eu acho que indica já uma questão já que a gente vai falar aqui sobre o ato de expor intimidades, né? Que a intimidade ela é proibida no fórum público. aqui no Japão. Então eu acho que, não sei se eu tô viajando, mas foi interessante nesse ponto. Mas eu achei assim, eu consegui ver o filme inteirinho no cinema e também tive, não fiquei realmente entediado, fiquei um pouco perdido e tenso, assim. Mas eu realmente adorei rever, especialmente o final do filme, que eu acho belíssimo aquele final, o final de verdade, né, o final da peça de teatro. Quando a Sônia abraça por trás o tio Vânia sentado, né, e ela faz os sinais, né, a linguagem de sinais na frente dele. Eu achei essa cena final belíssima, me emocionei, chorei um pouquinho. E realmente depois a gente tem que ver por que que ele decidiu incluir aquele final mesmo lá na Coreia. Ela lá na Coreia com o sábio vermelho e com o cachorro, ficou meio misterioso aquilo. O que que você achou do filme Igor de Campos? Gostei muito desse filme, surpreendeu bastante. É um filme que, eu confesso uma coisa pra vocês, eu comecei a assistir esse filme, eu não entendi direito, até eu acho que nos primeiros 40 minutos eu não tava sacando de qual é que era desse filme. Eu acho que isso vem muito da própria estética do diretor, né? Ele me lembra muito um diretor taiwanês, né, chamado Edward Yang, que é tudo muito contido, as emoções, assim, a expressão das emoções dos atores, as interpretações, as performances dos atores são muito contidas, não normalmente, um uso muito econômico de música, de trilha sonora, quase não se tem música. Eu acho que é o caso desse filme também, assim, obviamente tem uma trilha sonora, mas ela quase não aparece, né? A maior parte do filme você acompanha os personagens praticamente em silêncio, e a cinematografia também, ela não chama muita atenção. Não é um filme assim, sabe, de uma belíssima fotografia rodada em locações belíssimas, sabe, não é um filme, não é como, por exemplo, a Jane Campion, que usa, né, a paisagem da Nova Zelândia, e no Power of the Dog também ela usa de novo a paisagem da Nova Zelândia. Mas o filme ele se passa nos Estados Unidos, né? Não é um filme de paisagens, né? Então a cinematografia ela não chama muita atenção. O filme inclusive ele se passa muito em ruas, em salas de ensaio, em túneis, né? Várias cenas rodadas dentro de túneis. Tudo isso para dizer que nos primeiros 40 minutos eu fiquei um pouco perdido, assim, mas tá, esse filme tem essa história desse homem que ele é um diretor de teatro, ele perde a esposa e ele tem essa motorista, mas e aí? O que tá acontecendo? A partir de 1h20 de filme, especificamente após a cena do jantar, em que ele vai jantar com um dos produtores da peça de teatro que ele tá montando é Tio Vânia, né, do Chekhov, e ele vai pra casa dele, assim, pra casa desse produtor, e ele almoça com a motorista dele e com a esposa do produtor, que é uma mulher coreana, que se comunica através de sinais, porque ela não fala, ela ouve, mas ela não fala. A partir desse ponto, dessa cena, o filme ele foi só crescendo pra mim. Quando ele terminou, eu tinha certeza absoluta que eu tinha acabado de assistir um filme belíssimo, e eu tava fazendo, inclusive, um levantamento dos filmes de 2021 que eu assisti, né? A gente tá nessa agora, né? Nessa temporada, né? Assistindo filmes mais ou menos recentes, e de 2021 eu assisti, a gente inclusive falou, né, sobre Duna, a gente falou sobre Crônica Francesa, a gente falou sobre O Cavaleiro Verde, e para todos esses filmes eu dei 3 estrelas, 4 estrelas, eu tenho meu diáriozinho de filmes aqui no MUBI, e o Drive My Car foi o único filme que eu dei 5 estrelas, mas assim, eu não pensei duas vezes, acabou o filme, eu entrei na minha página no MUBI e coloquei lá a notação de 5 estrelas pro filme. O filme termina assim, uau, que filme lindo. Eu também, como Diego, eu chorei um pouquinho, né? Confesso, eu sou um chorão de filmes, né? Eu chorei Procurando Nemo, né? Então, assim, daí você tira, né? Eu choro mesmo. Quem não, né? Quem não? E Gustavo é coração de pedra, assim como o Felipe. Mas acho que eu tenho a impressão que o Gustavo gostou do filme, né? Gostei muito do filme. Não chorei não, mas gostei. Eu não entendi, talvez vocês me ajudem depois a entender por que é que ele prolongou tanto o filme, né? Porque o conto é sucinto, né? Eu não entendi assim muito por que ele demorou tanto pra entrar na história do filme propriamente, né? Que é isso, a partir desse momento que o Igor falou aí. Mas o filme eu achei lindo, né? Eu achei o filme muito bem feito, muito bem filmado. É o tipo de filme que eu gosto, né? Assim, de drama psicológico, sem muita firula, relações pessoais, né, entre personagens, assim. É bem atuado, nada é muito... tirando aqueles cabelos japoneses, mas quando você mora aqui, você sabe que não é exagerado. Eles usam o cabelo daquele jeito mesmo na vida real. O Gustavo está se referindo, ao cabelo amafanhado do protagonista, né? De todos eles, né? Aquele cabelo, maquiagem, mas eles andam assim na vida real mesmo. É, porque fica parecendo um pouco artificial, né? Parece coisa de novela da Globo, assim, mas não é, né? Eles são assim mesmo. Mas o filme, tirando isso, muito econômico, né? Eu gosto de filme econômico. Eu tô com uma implicância muito grande em coisa muito in your face, né? Eu li faz tempo um livro de um cara, é um filósofo coreano-alemão, que eu esqueci o nome dele, mas que ele fala da sociedade transparente, né? E é uma das coisas que ele fala que a nossa sociedade é pornográfica, né? Pornográfica no sentido que nada pode ser escondido, tudo tem que ser revelado, né? A gente tava conversando antes do de começar a gravar aqui sobre isso, né? De você tem que expor, você tem que se mostrar, você tem que mostrar o rosto e tal. Então é uma sociedade pornográfica. Eu acho que na arte isso... Eu tenho tentado ler livros mais recentes também. Agora a gente está assistindo filmes mais recentes. Eu acho que tem essa tendência, assim, né? De pornografização das coisas. Tudo tem que estar explicado, tudo tem que estar aberto, tudo tem que estar muito óbvio. Então eu gostei muito que o filme não é óbvio, né? O filme é sutil, é delicado, assim, ele só explica o que realmente precisa explicar. Adorei, gostei muito. Isso é um tema que depois a gente vai tocar também, né? Essa questão da expressão e da exposição da emoção, né? De si mesmo, né? Do seu eu mais íntimo. Isso depois a gente vai falar mais. Filipão, gostou do filme? Gostei bastante. Eu não conheci o diretor, mas... Eu li o conto em preparação para o programa, né? Antes de assistir o filme, eu não fiz que nem você que leu os outros, que foi um erro meu, que eu só fui saber depois que tinha elementos que eles puxavam, né? Mas só lendo o primeiro conto, assistindo o filme, eu gostei muito. É um tipo de adaptação incomum, né? Que você vê essa tendência a querer fazer o mais respeitoso possível, né? Da matéria original. E ele não, eu senti que ele pegou como ponto de partida e acrescentou um monte de coisas que não tá na história, que eu achei todas muito interessantes e legais. Os detalhes da peça, é um filme que tem 3 horas e é baseado numa história de um conto de 25 páginas, né? Normalmente é o contrário, é um filme que você tem que ficar cortando um monte de coisa do livro, né? Aqui não, ele pegou o esqueleto e ele construiu em cima no filme, né? E é tão interessante que é um filme de 3 horas que não é aquela coisa cansativa e tal, você vai na velocidade dele, eu gostei muito disso, né? Ele vai se desdobrando devagarzinho e você vai acompanhando, você não tá impaciente, pelo menos eu não estive, né? E eu gostei bastante também. Ele é um bom motorista, tão bom quanto a Masaki. É. Ele leva a gente sem freadas e sem solavancos, né? Ele é um diretor que leva a gente serenamente. Que nem ele diz, você nem sente a gravidade, né? Você nem sente a gravidade, ele diz, quando ela tá dirigindo ele, né? É a mesma coisa no filme, né? Você vai ver e passaram 3 horas. Sabe que vocês acabaram de me dar um insight daquele final, né? Porque ele é isso, ele tá dirigindo o carro do outro, né? Ele tá dirigindo o carro do Murakami, né? E no final a menina tá com o carro dela, né? O carro... Ela tem o carro do cara, né? Igual, sabe? Ele faz mais ou menos isso, né? Ele pegou a história do Murakami e criou uma história própria, né? Porque, por exemplo, a questão da esposa, dela contar histórias, criar as histórias dela, os roteiros dela, porque ela é roteirista, né? A mulher do Kafka, inclusive, depois a gente tem que falar sobre esse nome dele, né? Porque no Japão o nome dele se pronuncia Kafka, quase Kafka, com certeza não é acidental. Então a mulher do Kafka, no início do filme, ela cria as histórias, os roteiros dela, fazendo sexo ou depois do sexo. É, depois que eles estão assim, deitados juntos, né? Pós-sexo. Meio que num transe, ela nem lembra direito, ele tem que contar de volta pra ela depois, no dia seguinte, né? É, isso não está no Drive My Car, isso está no Sherazade, né? Que é um outro conto do livro. Mas uma coisa que ele acrescentou, que é dele, né, do diretor, Ryusuke Hamaguchi, essa questão da adaptação da obra ser em várias línguas, que cada ator fala uma língua diferente, tem coreanos, tem chineses, né, tem a menina taiwanesa, tem atores coreanos, tem o filipino, né, e tem os japoneses também, claro, né. Então, e tem eles fazem Esperando Godot também no início do filme, que tem um ator alemão, eu acho, né, falando alemão, se não me engano. E aí, isso foi uma criação, acho que, do diretor. E é interessante o japonês fazer isso, né? Porque o japonês é um povo conhecidamente resistente a aprender línguas, né? A aprender idiomas realmente bem. A gente sempre fala, comenta aqui, que aqui no Japão é um povo hiper bem educado. Todo mundo sabe ler, sabe escrever bem. Todo mundo tem que ir pra escola, sabe? Escola obrigatória. O cara mais, o pedreiro lá, até o cara mais bem sucedido, eles foram pra escola, eles tiveram acesso a boas escolas públicas. Então, realmente é fantástico essa questão aqui no Japão, mas os japoneses em geral, eles não fazem questão de aprender o inglês e falar inglês super bem feito, né? Eles falam inglês bem japonesado, né, do estilo deles. Eles realmente incorporaram o inglês e eles falam inglês da forma que eles querem falar e se entendem entre si, né? Então o fato do diretor se abrir e convidar os personagens, os atores de diferentes nacionalidades, Então, quando eles estão ensaiando, por exemplo, você percebe que quem não tem a peça totalmente decorada na cabeça, na memória, não sabe exatamente o que, que o outro ator, parceiro na cena está falando. Você tem que imaginar, então você tem que prestar atenção só na atuação, só na expressão facial, só na expressão corporal do ator, e no tom, e na voz, e no tom de voz. Então é uma abordagem interessante ao teatro, e é uma coisa que é surpreendente quando vem de um japonês. Esse interesse pelo outro idioma, pelo idioma estrangeiro. Então, e foi interessante nesse ponto de vista eu ter visto o filme no cinema, né? Porque eu tentei fazer o que eles. Essa proposta, né? Eu tentei assistir o filme sem entender o que o outro está falando exatamente, mas prestando atenção na atuação, na voz e no corpo e no rosto. E é legal isso, porque vocês estavam falando no início, né? As atuações, o filme ele tem um estilo minimalista, né? As atuações são contidas. Então, você percebe emoção, e isso é muito japonês, de uma maneira quase microscópica no rosto do ator, né? É muito, muito, muito sutil. Mas também muito poderoso por isso, né? Eu queria, então, falar um pouco sobre isso. O Gustavo tinha mencionado essa questão da pornografia hoje em dia, da arte pornográfica, né? Da pornografização da arte, né? De que tudo está exposto, de que tudo é aberto, a vida você tem que estar transparente, a vida é transparente, exatamente, né? E no Japão isso não é assim mesmo. A vida não é transparente, as pessoas não são transparentes, as pessoas, o japonês, inclusive, não entende por que que você tem que falar de intimidades, assim. Não, não tem nem necessidade nenhuma para ele. Mas eu acho que um dos pontos centrais do filme é como a repressão de emoções, especialmente as emoções traumáticas, de experiências traumáticas, o mal que isso causa. Então, por exemplo, eu acho que um filme tem um tema, ele tem esse tema, o tema do luto. Como o japonês ele vive o luto? Eu queria que o Gustavo falasse um pouco sobre isso, né? Porque o Freud tem esse texto Luto e a Melancolia, né? Que ele fala que o luto é, mais ou menos, basicamente, o luto é a maneira correta de se experienciar a perda. E a melancolia é quando o luto vai pra merda, assim. É o luto drogado, é o luto infinito, é o luto repetido. É o luto que entrou num círculo, numa roda de um ratinho de cobaia, assim. E é isso infinitamente, nunca vai passar, né? Vira melancolia. Então, o japonês, ele não expressa, né? Ele não chora, ele não explode. Ele normalmente reprime a emoção. E o protagonista, o Kafka, ele reprime. Ele é altamente conservador, né? Ele quer que as coisas sejam as mesmas. Ele não reprime nem na raiva da traição. Ele não se permite sentir essa raiva. E também não se permite sentir o luto da perda da esposa. Ele entra num círculo vicioso constante, né? De manter a mulher viva e de manter a relação da mesma maneira que era antes, né? Então, Gustavo, quer falar um pouquinho sobre essa questão da repressão e do luto? Para você experienciar o luto da maneira mais saudável possível, você tem que expressar a emoção? Depende, né? Mais saudável, certamente, se você expressar, né? Todo mundo fala, chora aí por uma semana, sofre e tal. É melhor do que se você reprimir, mas enfim. Tem gente que reprime e funciona, tem sociedades inteiras que reprimem e de alguma maneira funciona. O que eu acho que o filme retrata muito bem é que uma das etapas do luto é a identificação, né? Você se identificar com a coisa que você perdeu, né? E aí uma das falhas, digamos assim, do luto, ou um dos buracos negros que o luto oferece, é você ficar preso nessa identificação, né? Você virar isso, que eu acho que é o caso do Kafuko lá do filme, né? É o cara que perdeu, né? Perdeu a filha, perdeu a... Ele não é... Isso o conto deixa até melhor, mais claro do que o filme, né? Assim, ele não é um ator, ele não é uma estrela, né? Ele é o character actor, né? Ele é o cara que faz o papel secundário e tal. E depois ele perde a mulher duas vezes, né? Primeiro porque ela procura outros caras e trai ele e tal, e depois porque ela morre. E ele fica preso nisso, né? Quer dizer, a melancolia... nem sei se ele seria melancólico nesse sentido, mas ele certamente é um cara que tá preso nessa identificação. Ele precisa muito disso. Ele precisa muito ser esse cara que perdeu, né? Esse cara que precisa tá se punindo porque perdeu. Ele tá preso nesse ciclo, né? Então ele volta pro teatro, ele vai fazer só teatro, e ele não é mais, ele não vai mais atuar como Vânia. É um cara que tá preso nessa, digamos assim, nesse personagem, nesse papel do cara que perdeu, do cara enlutado, do cara que... E aí chega a menina, a motorista, que consegue quebrar isso, né? De certa forma, porque ela mostra que, tipo assim, olha, você não é especial, você não é o centro do mundo. Olha aqui minha história. É tão trágica quanto, ou se brincar, mais trágica do que a sua. Isso tudo que você perdeu não faz de você especial, entendeu? Porque esse é que é a armadilha, a grande armadilha do luto e da melancolia é que você começa a acreditar que se você sofre, você é especial, né? Então, quanto mais sofre, mais especial você é. E você começa a associar essa posição de sofrimento com a posição de ser especial. Como se você estivesse sendo visto quando você sofre. E a trajetória do Kafka no filme é a trajetória de perceber, de certa forma, que ele não é especial, né? Primeiro ele conhece a motorista e a menina, e aos poucos ele percebe como a história dela é ultra mega trágica, né? Depois ele conhece a menina, a atriz muda, e como ela tá lá super feliz na família dela e tal, tal, tal, e não tem, perdeu um filho, né? Ela perdeu também, teve um aborto, e tá lá com a família dela feliz e tal. Depois ele conversa naquela cena que é uma das cenas principais do filme com o atorzinho que pegava a mulher dele e que fala pra ele que, inclusive, uma das coisas que ele mais se orgulhava era que a mulher só pensava nas histórias, nos roteiros, transando com ele, e depois ele tinha que falar pra mulher as histórias, porque ela não lembrava e tal. E aí o atorzinho fala, ah, ela fazia a mesma coisa comigo. Inclusive, ela me contou outras coisas dessa história que ela nem lhe contou. Então, assim, é uma quebra narcísica, né? O que o filme, a trajetória dele no filme é de levar essas porradas, assim, tipo, olha, o seu sofrimento não faz de você uma pessoa especial. Só sofre, pô. Tudo bem, várias pessoas sofrem. E aí aquela cena linda da catarse que ele tem junto com a menina na neve em Hokkaido e tal. É isso, é tipo assim, você pode só sofrer. O seu sofrimento não quer dizer nada sobre você. Você não precisa se apegar a esse sofrimento não faz de você especial. Você pode só sofrer, né? Pode desabar, não tem problema. Eu acho que o filme retrata isso de maneira, assim, brilhante. Brilhante. Porque tem uma explicação utilitária na história pro fato dele tá sempre ensaiando a peça, né? As falas. Ouvindo a gravação que a própria esposa fez, que a esposa no filme dele é atriz também, né? Então, como ele tá dirigindo a peça, ela grava todas as falas do filme e tal com os vácuos que ele preenche das falas dele, né? E enquanto ele tá no carro dele, primeiro enquanto ele dirige, depois inclusive com a motorista, pra quem não assistiu, ele fica ouvindo a gravação da peça falada pela esposa dele. Ele explica eventualmente, inclusive, pro ator, um dos personagens do filme, que ele tem que saber a peça de cima para baixo, de trás para frente. Então ele tá sempre ouvindo a peça, né? Só que a pergunta que eu faço é se isso não é uma desculpa, né? E ele quer realmente ficar ouvindo a voz dela, uma coisa meio de castigo, né? Uma autopunição, né? Ficar ela em cima ali rodando. Só perguntar para vocês. Uma pequena observação sobre isso, né? Quando ele no livro, no conto, isso fica claro, né? No filme, o filme não incluiu esse detalhe, mas no conto, né, o narrador, ele diz que quando o Kafka e a esposa perdem a filha, né, que é bem jovem, com 4 anos de idade, né, é uma morte muito instantânea praticamente, né, de pneumonia, né, de uma hora para outra a filha já estava morta, né, a maneira que eles lidaram com... Ele resume bem concisamente assim, a maneira que ambos lidaram com essa perda. Ele diz que a esposa começou a tomar muito vinho todos os dias, diariamente, e ele se dedicou à caligrafia, né, como se a emoção da perda, como se a tristeza, né, ele conseguisse sublimar isso e colocar, e canalizar essa emoção na escrita, né, na prática da caligrafia japonesa. É uma maneira bem japonesa de lidar com o luto. E assim, é a minha opinião, depois vocês vão falar a minha opinião sobre isso, dele ouvir a voz da mulher, além de ser uma autopunição, concordo, né, eu acho também que é um impulso conservador, é um impulso de manter a mulher sempre presente, né. Uma maneira assim, como é que se fala? Enviesada de manter a relação viva, né? Tá presente, né? Ela não. A ausência dela nunca se manifesta porque ele tá ouvindo ela falar com ele o dia inteiro, todos os dias, né? Não tem o silêncio dela. Isso no livro. O livro deixa muito claro que ele tem um impulso conservador muito forte. Né? Eu acho que é uma crítica ao esse espírito conservador japonês, né? Porque no conto, quando ele descobre que a esposa trai ele, né? Ele faz questão, ele faz um esforço de ator. Né? Ele usa todas as habilidades dele teatrais para não transparecer que ele sabe para a esposa, porque ele quer manter a relação, porque eles têm uma relação muito boa, eles têm uma relação super saudável e ele é muito feliz no casamento, ele é louco pela mulher e ele acha que a relação é perfeita, então ele faz um esforço, ela não pode descobrir que eu sei, porque vai estragar tudo, nossa relação vai entrar num buraco negro e vai mudar e eu quero que ela seja sempre assim. Inclusive, esse fato dele ser ator é bastante importante em vários momentos, né? No conto e no filme O conto é interessante porque é bem mais conciso, né? E é uma coisa que eu gostei do filme, que tem essa... É uma regra, não sei se é uma regra não escrita ou é é uma tradição, ou o que que seja, né? Que é sempre preferível numa história, de um, quando você está fazendo um filme, é mostrar e não contar a coisa, né? Show, don't tell. Que eu achei que o diretor, ele, toda vez que ele podia simplesmente ter contado uma coisa, que é o que você faria na história, né? Ele mostra, né? Porque no livro, ele tá contando para a motorista, já de cara, assim, já está explicando sobre a vida dele e tal, e ele explica que ele tinha certeza absoluta que a mulher tinha traído ele, mas ele nunca tinha visto, né? Só que no filme, não. No filme, ele mostra ele entrando no apartamento e tal, pegando olhando Fraga, sem que ela saiba. Só que aí ele mantém essa fachada, né? E, inclusive, eventualmente, ele começa a se aproximar do ator, do menino. E ele insiste nesse ponto, né? De que ele, como ator, ele nunca tá mostrando pro menino o que ele acha dele realmente, né? Ele tá em perpétua atuação. Que talvez tenha a ver isso que você tá falando, né? De não... Que talvez na cultura japonesa essa coisa de não expressar seu sentimento, né? Tem que ter um nível de performance sempre, né? Na sociedade que a gente como brasileiro, impulsivo, não sabe o que é isso, né? Você como japonês tem que ser um pouco mais ator, assim. Ele tá preso, né? A melancolia é um pouco uma... Tô falando melancolia só porque tu usou o luto melancolia, né? Não acho que ele seja necessariamente melancólico, não. Mas, enfim, esse desvio do luto, assim, inclui... Isso, né? É um negócio meio areia movediça, né? De você tá preso, né? No mesmo lugar e ficar chafurdando ali, né? No mesmo lugar. Não, vocês estão falando, engraçado, vocês estão falando de luta e melancolia, assim, é bom, assim, eu não tenho esse olho clínico que o Gustavo tem para poder dizer se o cara realmente ele pode ser enquadrado como sendo um melancólico, né? De acordo com o conceito do Freud, né? Mas me veio à cabeça essa questão do luto, né? Quando eu tava assistindo esse filme, e, bom, assim, eu não li Freud, mas, assim, eu porque eu sabia que eu não ia ter tempo, mas eu assisti uma aula de uma hora no YouTube de um professor de psicologia explicando, né, justamente o resumo, né, do luto e melancolia do Freud. Essa questão da melancolia, bom, a gente está usando melancolia aqui, né, assim, Freud ele fala melancolia, né, mas na verdade ele está falando de depressão. O que a gente chama hoje de depressão é o que o Freud chamava naquela época, quase 100 anos atrás, de melancolia, né? Então, o que, sei, de certa forma caracterizaria ele como um melancólico é, por exemplo, isso que o Felipe falou. Ele continua escutando as fitas cassetes com a voz da esposa dele e ele continua interagindo com a voz da esposa dele. Ou seja, todo o treinamento que ele faz para o papel, né, ou como diretor, né, do Tio Vânia, da peça que, né, que ele está ensaiando, é com a voz da esposa dele. Então, de alguma maneira, ele está mantendo viva a relação que ele tinha com ela. Ou seja, ele não, o luto de fato é você justamente dizer adeus, né? Assim, olha, minha esposa morreu, eu não tenho mais a relação que eu tinha com ela acabou, e aí a partir daí você vai tentar introjetar alguma característica do seu objeto perdido, né, da pessoa que se foi e tudo mais, né? Mas ele só chega a isso, eu acho que ele só chega nesse ponto naquela cena maravilhosa, inclusive, em que ele viaja de carro com o motorista dele até Hokkaido e eles olham para a ruína da casa dela, né? A casa dela tinha desabado, quase matando ela, e matou a mãe dela. E aí, nesse ponto, ele fala adeus para a esposa dele, né? Ele percebe o quanto que, digamos, ele não usufruiu do convívio com a esposa dele o quanto ele poderia, que é uma coisa que é meio que indicada pelo menino, por aquele ator mais novo que estava tendo um caso com ela, né, naquela conversa que eles têm dentro do carro. Poxa, você teve a oportunidade de viver com ela durante 20 anos. Durante esses 20 anos ele estava meio que interpretando um papel, né, ou seja, ele sabia dos casos extraconjugais que ela tinha, e mesmo assim ele fingia que não estava acontecendo nada e que ele estava ok com aquilo. Mentira, ele não estava ok com aquilo. Então ele interpretava um papel. Ou seja, ele desperdiçou, de alguma forma, o tempo que ele tinha com a esposa dele. E ele estava... E aí, após a morte dela, ele estava tentando recuperar um pouco da relação que ele, na verdade, não teve com ela. Então, novamente, assim, eu não tenho conhecimento clínico do Gustavo, mas para mim isso caracterizaria ele como um melancólico, né? Ele sai da melancolia e chega no luto justamente nesse momento em que ele percebe, putz, eu fiz uma merda, né? Estando parcialmente ausente, né? Pelo menos assim, emocionalmente ausente da minha relação, e aí sim ele dá adeus a ela, e é o momento em que ele decide participar da peça como Tio Vânia. Exatamente, é isso mesmo, né? Porque antes o Tio Vânia era demais pra ele, né? Ele fala isso no filme, né? Assim, não, porque as palavras do Chekhov são demais. Por que que as palavras do Chekhov são demais? Porque as palavras do Chekhov ecoam justamente aquela realidade que tá dentro dele, que ele não quer ver, que ele não quer viver. Então, quando ele aceita o papel, finalmente, quando ele decide interpretar o Tio Vânia, é uma forma dele, não, eu vou encarar o que tem dentro de mim, sabe, toda essa dor e essa perda e esse vazio que existe dentro de mim. E a gente viu, né, a peça do Tio Vani, a gente sabe que a peça é muito sobre isso, né, sobre você justamente encarar essas, sabe, a passagem do tempo e o envelhecimento e o vazio que a passagem do tempo pode trazer na vida de uma pessoa, né, você encarar isso de frente, né, ao invés de você viver num mundo de fantasias com relações hipotéticas e fantasiosas que você tem, que é o que ele tem, né, ele tem uma relação fantasiosa com a esposa dele, né, escutando aquelas fitinhas, e você viver aquilo mesmo, sabe, você, não, eu perdi, né, acabou, e é isso, e minha vida pode ser uma vida vazia agora, porque tem a ausência das pessoas, mas eu vou continuar vivendo, né, que é o final do Tio Vani, que eu acho linda, essa cena realmente é linda. Aliás, essa cena é muito legal, né, porque eu revi ela hoje de manhã, para ter certeza de que não tem nada fora do texto, né, original do Chekhov, né, para ver se eles acrescentaram alguma coisa ou não. E realmente não, é o mesmo texto. É porque eu assisti a peça filmada numa versão de 94, né? Vanya, Tio Vanya em Nova York, né? Em inglês é Vanya on 42nd Street, que é uma adaptação que o David Mamet escreveu, dirigida pelo Louis Malle, né? Pro cinema. E é uma adaptação bem fiel ao texto, né? Eles estão num teatro abandonado em Nova York, hoje em dia, nos anos 90, quer dizer, com a roupa normal, assim, não tem figurino, né? Mas o texto é exatamente igual. É o mesmo texto, talvez com algumas sutilezas sintáticas assim, acrescidas. E eu achei esse final do Drive My Car, né, o final na peça da coreana fazendo a linguagem de sinais, né, na frente do Tio Vanya, eu achei tão infinitamente tão mais poderoso e mais belo do que a versão falada mesmo na peça, ou muito mais do que a versão escrita, né, mesmo pelo Chekhov lendo, né, fazendo a leitura. Eu achei belíssimo, eu queria saber se tinha alguma coisa a mais, mas realmente não tem. E aí foi quando eu tive um, assim, eu fiquei pensando, sabe, por que que é tão bonito? O que vocês acham da minha interpretação? Eu acho que o que ela diz é que o tempo de se lembrar, e o tempo de descansar e se lembrar da sua vida é depois que você morre, né? Quando você já tá no paraíso com Deus. E aí você vai lembrar da sua vida e Deus vai te mostrar tudo que você fez. E aí finalmente você vai poder descansar. Mas agora você vai ter que viver os longos dias e as longas noites trabalhando para os outros. E eu e você juntos. Mesmo sem poder descansar. Né? E a gente vai continuar fazendo isso. Ou seja, que mensagem? Eu achei uma mensagem belíssima. Ou seja, a vida agora é pra você, não é pra você ficar lembrando. Sabe, se você começa a lembrar do seu passado, e se você mantém o seu passado vivo, é uma maneira de morrer, vivendo, né? É uma pulsão de morte. Que a vida é pra ser vivida agora, e é um momento de lembrança, um momento nostálgico, é quando você morre. Eu achei aquele final lindo, né? Eu acho que inclusive deveria ter terminado ali. É, talvez vocês tenham pescado, assim, tem tipo um epílogo depois, né? Assim, qual a função daquele epílogo, mas aquela cena inteira eu achei maravilhosa, inclusive por isso, por não ter som, né? Como se fosse meio que o indizível, assim, né? Realmente não tem como você... É uma verdade meio infalável, né? Assim. E muito oriental também, né? Achei interessante, tirando a parte do paraíso e tal, que não é um conceito da religião oriental, né? Das religiões orientais, né? A não ser que você considere o cristianismo oriental. Mas... Essa coisa de não ficar se prendendo ao passado, né? De viver cada dia, né? De fazer, de não pensar muito, né? Não ficar pensando demais, porque é isso, né? No caso dele, do Kafka, no filme, no conto, ele tá preso nisso, no pensamento, né? Assim, na própria ideia do que poderia ter sido, do que ele deveria ter falado, do por que é que aconteceu comigo, por que é que eu perdi. E é como se ela dissesse, olha, você... Isso não é diferente, todo mundo aqui tá nessa. Comigo é a mesma coisa. A gente tá todo nessa mesma coisa, né? É quase tipo... isso é samsara, né? Um negócio meio budista, oriental, assim. A vida é isso, é esse sofrimento mesmo. A gente tá aqui pra isso, pra sofrer. E eu acho que a peça colocou isso muito bem... Inclusive isso, né? A menina se muda, né? Que também é outra que podia estar super se lamentando, né? Da situação dela. E aquele final meio que... Sei lá, ele fala em outros momentos do ensaio, né, que rola, que às vezes entre dois atores rola alguma coisa, né, tem uma cena que ela tá fazendo com a chinesa, com a taiwanesa, e que a cena fica muito bonita, e ele como diretor fala, olha, o que aconteceu aqui é um negócio especial, e agora a gente precisa aprender como fazer isso ser transmitido pro público, né, ele não fala isso uma hora. É porque ele tem uma cena que as duas estão fazendo um ensaio no jardim, né, e elas, eu acho que de maneira talvez improvisada, elas se abraçam, né, e se tocam, mas não, eles são de costas para a plateia, para os atores, né? Então é um momento das duas atrizes também, não só das duas personagens. E aí o que eu acho que ele consegue fazer nessa cena final do teatro é que ele consegue fazer exatamente isso, um momento entre os dois, que é muito pessoal e parece que os dois estão totalmente interconectados, mas eles fazem os dois virados pra gente, né? E fica lindo, e transmite, e todo mundo sente, todo mundo entende aquela emoção, assim, todo mundo consegue se identificar. O fato de ser... Eu não vou dizer Libras, porque Libras é o brasileiro, né? Mas é em linguagem de sinais, né? Deixa sempre, obrigatoriamente, mais lírico, né? É, não só porque não tá falando e é o indizível, etc., mas o próprio gestual, né? Virou uma coisa meio de dança até, eu acho, assim. Você pega a legenda do que tá sendo falado, mas você tá vendo uma expressão física. Eu achei muito bonito também. E só para adicionar, né? Por que tem... Quando acaba a peça, depois tem o epílogo da motorista indo embora, que ela... Você vê que ele basicamente passou o carro dele pra ela, né? Eu acho que era pra não literalmente acabar que nem a peça, né? Senão ia ser literalmente o mesmo final do Tio Vânia. Então, a peça acaba, só que, e aí tem o final do filme, né? Que ele encerrou um pouco além, ele continua um pouquinho pra fechar a história. Por isso que eu acho que teria ficado bonito e tal, mas ia ser literalmente o final da peça, né? Igual, assim. Só por isso que eu acho que ele adicionou, ele fechou assim, a historinha dela, né? Da motorista. Esse carro, ele é próprio, digamos assim, a manifestação física da relação que ele tinha com ela. Ao dar o carro para a menina, duas coisas estão acontecendo aí. Bom, assim, ele está dando uma agência para a menina que antes ela não tinha, né? Que antes ela não tinha carro, ela era motorista, mas ela dirigia o carro da mãe, depois ela foi dirigir o carro de empresas. Mas ela mesma não tinha carro. Então ele está passando para frente, olha, sabe, depois dessa história sua, trágica, que eu ouvi, sabe, eu vou te dar aqui algo para você se deslocar, para você se locomover. Então funciona, eu acho que nesse sentido, em um sentido. E um outro sentido que é, você vê que ele, ao dar o carro dele, ele finalmente, sabe, tá... Dando tchau pra mulher, né? Se despedindo dela. Dando tchau, exatamente, se despedindo da mulher dele. Né? A mulher dele faleceu, mas até então ele tava tendo ainda uma relação com ela, né, assim, sabe, dirigindo esse carro e falando com ela, né, pelo toque. Não, quando ele dá o carro, acabou realmente, assim, ele finalmente compreende que a relação dele acabou. Muito bonito também, assim, bem simples o epílogo, né, mas eu demorei a sacar também, assim, porque, poxa, mas por que isso, né, podia ter acabado na peça, né. Mas... Exatamente porque essas gravações dele ensaiando a peça, ele só via no carro, né, atrelado ao ele andando de carro. E por que que eu acho que, por bonito que seja, o final do Tio Vânia não batia exatamente com o dele, né, porque... Que nem o Diego, eu assisti uma adaptação do Vânia só depois. Eu não tinha lido a peça antes do filme. Inclusive, teria me iluminado diferente a história. E aí eu assisti a adaptação do Mamet, do Tio Vânia. E realmente, né, é uma história super pessimista. E o pessoal, todo mundo desperdiçou a vida. Todo mundo tá infeliz. É tudo uma merda, né? E aí no final, acaba meio que num... Tem um clímax e a história da peça segue além, né? De onde podia ter terminado, que é esse diálogo da sobrinha falando com ele. E a mensagem é, né? Essa é a vida que você quis, não aconteceu, mas a gente vai continuar aqui na sofrência e tal, e a gente vai poder chegar para Deus que tá no paraíso e dizer, olha só como a gente sofreu, e aí a gente vai poder olhar para esses tempos de hoje, né? Com bons olhos e, né? Valeu a pena, tá. Que não é exatamente a história que... O recado pro Kafka, né? O fato dele ter feito a viagem com a motorista e ter realmente soltado, né, esse luto que ele tinha pela mulher, e atrelado ao carro, atrelado às gravações e tal. Realmente, ele confirmou pra gente, como espectador, né, que ele abriu mão, né? Pra mim, faz mais sentido pra história dele acabar com essa confirmação de que ele abriu mão do carro e do luto, do que um diálogo bonito tal que o Tchekov escreveu para a peça dele, né? Então, para mim, não é um final inútil, assim, ou que não devia estar. Eu acho que foi um final bonito, que você não precisa nem ver mais o Kafka, né? O carro foi embora, já tá com a menina, já. Ele já abriu mão mesmo, eu achei legal. Eu achei, mas tem um conteúdo trágico um pouco nesse final. Eu, pessoalmente, vi... Porque, especialmente estando aqui no Japão, né? No livro, por exemplo, no conto, né? Eles numa conversa entre os dois, né? Entre a motorista, né? A Misaki e o Kafka, eles perguntam um pro outro se eles têm amigos, né? E eles não têm amigos, né? E aí no final do filme eles, né, passaram por tantas, compartilharam tantas experiências, né, e memórias, né, e confissões, né, e experimentaram o luto juntos, né, e a catarse juntos, né? Você imagina o tipo de link, de nexo, né, que eles forjaram entre os dois, né, depois dessa cena lá em Hokkaido, né, e depois da peça encenada e ela tá na plateia assistindo, né? E aí o filme termina com ela na Coreia, solitária, sozinha, com ela e o cachorro, né, com o carro, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Mas eles terminam separados, né? De fato, o Igor tem razão, ela tem agência agora, né? Ela tá vivendo por si só. Mas eles se retornaram à solidão, né? Eu fiquei assim, caraca. Não, é assim, concordo, eles retornaram à solidão, mas eu acho que tinha que ser dessa forma, porque você está falando isso, Diego, isso me lembra. Eu acabei de lembrar aqui de uma frase, de frases, né, do filme, né? Em que ele fala para ela, assim, o Kafuko, ele fala para Misaki: você matou a sua mãe tanto quanto eu matei a minha mulher, porque rola essa. Na verdade, eles não. Isso não acontece, né, nas histórias que eles narram um pro outro, né? Assim, a Misaki, ela não mata de fato a mãe. Ela tinha um ódio pela mãe, e aí quando acontece o desabamento, que a casa toda é destruída, né, ela tenta se salvar, e ela se salva, ela poderia ter feito mais para salvar a mãe, e ela não fez tanto quanto ela poderia. Daí vem essa, e como ela já tinha esse ódio pela mãe, então daí advém essa culpa que ela sente, né, assim, eu matei a minha mãe, mas ela não matou a mãe de fato. E o Kafuko também, ele sente a mesma coisa em relação à esposa dele, né, assim, no dia que a esposa dele chama ele para conversar, ao invés de chegar no horário que ele sempre chega na casa dele, né, ele pega o carro e ele vai dirigir, ele fica dirigindo aleatoriamente, talvez com medo de encarar aquilo que a esposa tinha para falar para ele. Aí quando ele chega em casa finalmente, ela tinha acabado de ter uma hemorragia cerebral e ela não volta à consciência, ela entra em coma e depois ela morre. Então na cabeça dele também ele se sente culpado, porque de certa forma é como se ele tivesse matado a esposa dele. Aí isso me lembra o final da peça do Tio Vânia, em que tem toda essa questão religiosa de Deus, do paraíso, mas o que mais me chama a atenção é essa fala da Sônia, né, da sobrinha do Vânia, quando o Vânia fala pra ela e fala: você não tem ideia do sofrimento que eu tô sentindo. Pelo menos na versão da peça que eu assisti, tem essa fala, né? Você não tem ideia do tamanho do sofrimento que eu tô sentindo agora, sabe? Você não sabe o que que é isso, você não sabe o que que é isso, Sônia. O que que eu faço? O que que a gente vai fazer? Aí ela fala pra ele: a gente vai continuar vivendo. Pra mim isso, fantástico, sabe? Ou seja, ó, eu tenho o meu vazio, você tem o seu vazio, e aí, o que que eu faço com esse vazio? O que que eu faço com essa falta? O que que eu faço com essa tristeza, com essa perda, com esse luto? O que que eu faço com isso? Continua vivendo, sabe? E por mais que a gente esteja junto, no final das contas, é todo mundo junto, mas todo mundo, né, sozinho, sabe? A gente estamos solitários juntos nessa. Então, eu não sei, ficaria estranho se ele tivesse, não sei, ido morar com a Misaki no final, sabe? Se ele tivesse meio que adotado ela. Ou tivesse casado com ela. Porque aí ficaria muito assim: olha, a gente tá se consolando, você tem o seu luto, eu tenho o meu luto, aí a gente se encontra, né, dois passarinhos de asa quebrada, ó, dois cachorrinhos de pata quebrada, a gente vai se consolar então, né, porque a vida é isso, é você, né, carregar sua tristeza até você encontrar uma outra pessoa que também carrega uma tristeza e vocês ficam se consolando. O filme, eu acho que ele foi bacana ao não mostrar isso, sabe? Porque it's not about that. É about justamente você continuar vivendo o seu luto, e é isso, sozinho, né? E você não vai, você vai continuar vivendo até, eu ia falar uma coisa meio redundante, até você morrer. Eu não, assim, na vida real, eu acho que pro filme ficou belo. Ficaria meio estranho mesmo se ele mostrasse os dois amigos, né, parceiros pra sempre, mas pai e filho, né? Pai e filha. Não ficaria tão poético, tão bonito, mas eu acho que na vida real, as pessoas precisam elas precisam socializar. O ser humano não funciona só, sabe? Quando o ser humano se isola, sabe? Ele entra em parafuso, sabe? A gente não foi feito pra... a gente enlouquece, eu acho, de alguma certa forma. Eu não tô me expressando bem, mas eu acho que a gente só consegue viver bem quando a gente... Por isso que a pandemia afetou tanto, eu acho, né? Porque a gente deixou de participar da sociedade um pouco. Né, diminuiu muito, né, e a gente começou a evitar e tá em defesa contra a sociedade, né, contra a comunidade em geral. Não tem mais, as pessoas, não tem mais festa, não tem mais aglomerações institucionais, por exemplo, para aí você participar. A participação no mundo, na sociedade, com as pessoas diminuiu muito, né? Eu acho que isso é ruim para nós. Tô de acordo, né, que realmente o ser humano é um animal gregário e social e tal. O Diego lamentou um pouco que ela estava sozinha no final da história, né? Mas minha pergunta é sobre o espaço do carro, como esse lugar onde eles criaram um elo, né? Que inclusive o filme é chamado em cima dele, o conto, né? Se a relação deles não foi uma amizade na qual eles chegaram naturalmente, sim, é como se tivesse desenvolvido um tipo de terapia. Pelo mero fato deles estarem no carro e tem aquela familiaridade repetitiva e tal, vai gerando uma facilidade de abrir e chegar na conversa e chegar na catarse e tal, mas nunca foi brodagem deles, sabe? Eles nunca foram amigos, né? Então, para mim, é como se o carro tivesse virado um espaço de terapia, quase. Terapia da conversa, né? Para ele mais, mas eventualmente inclusive para ela, né? É nesse sentido, né? Então, realmente, se no final da sua terapia você continua a sua vida e não tá continuando com o seu terapeuta, não é uma tristeza, né? Na verdade, é o que você quer, né? Então, o fato dela pegou o carro e recontextualizou para ela e tem o cachorro dela e tá correndo atrás dela, para mim é como se aquela terapia, entre aspas, da conversa dos dois correu o seu curso já e acabou e continuou a vida deles, né? Então, nesse sentido, para mim não é, pô, que tristeza, eles não estão um na vida do outro e tal. Para mim nunca foi, né? Porque ela não era amiga dele, era tipo funcionária dele e tal. Mas o fato de estarem no carro e de estar sempre dirigindo de um lado para o outro e aquela coisa meio... Eu li muito por cima uma entrevista com o diretor, ele menciona essa coisa, né? De que o carro é um espaço que você fica meio em transe, né? Com o movimento da paisagem e que pode dar essa abertura para você ficar falando, né? Eu acho que é mais nesse sentido o fato da a relação foi mais nesse sentido e não tão emocional no sentido de amizade, sim emocional no sentido de catarse, né? De cada um resolver alguma coisa própria lá, né? Nesse sentido. Então, para mim, o final foi feliz nesse sentido, né? Não, perfeito, assim, o Felipe falou exatamente o que eu tava esperando uma brecha para falar, que eu acho que a relação dos dois é muito, muito parecida com a relação de terapia, de análise, assim. Mais de análise do que de terapia. Porque é isso, eles precisavam de uma tela em branco para projetar as coisas, né, assim, de um espelho. Precisavam dessa superfície, né, eram os dois meio loners, assim, meio solitários, sem amigos e etc, e precisavam de uma relação que permitisse isso, né, de projetar e de identificar, que é um pouco o que a gente faz com nossos analistas, né? A gente tenta seduzir o analista, depois tenta ver se ele tá entendendo o que a gente é, depois acha que ele é igual a gente, depois acha que ele é horrível, péssimo e vou largar. Você vai projetando, e uma coisa ou outra gruda ali nele e ajuda você a se entender, né? Eu acho que, inclusive, a ideia do drive my car é meio que uma coisa assim, use a minha... Como é a expressão? Você ficar na minha pele, né? Caminho um quilômetro nos meus sapatos, né? É isso, andar nos meus sapatos, é. Eu acho que tem isso, assim, né? Do andar nos meus sapatos, você não sabe como é viver sob a minha pele. Eu acho que o carro também é um pouco uma metáfora disso, assim, né? E ele fala, né? Pô, ela dirige meu carro perfeitamente, né? Ela dirige... E finalmente ele encontrou alguém que... Só que isso também é uma mentira, né? Óbvio que não existe alguém que você vai se identificar completamente, como na análise. Todo fim de análise é justamente quando você meio que se decepciona, o analista é descartado, né? No final. Tipo, você não serve mais pra nada. E muitas vezes você sai ainda dizendo, ah, você não serviu pra nada. Você passou 10 anos fazendo análise, você é outra pessoa completamente. E você sai tipo, pô, esse cara, desperdício de dinheiro. Passei 10 anos aqui e não serviu pra nada. Mas isso é saudável, né? É um pouco que o Felipe tá falando, né? É importante que você também saia disso, senão você vai ficar preso. Senão é isso, senão ou ele ia tentar adotar ela, ou ele ia ter uma relação amorosa com ela. Eu tava tentando ler aqui a letra do Drive My Car, porque o Murakami, ele é meio melômano, né? Ele gosta de música e tal. E o título do conto em japonês é Drive My Car, né? Em katakana, né? E eu achei que pudesse ser uma... Inclusive, o segundo conto é Yesterday também. Tem dois títulos de Beatles no mesmo livro. isso que eu ia falar. Eu fui ler a letra do Drive My Car dos Beatles, né? Pra ver se tinha alguma referência. Mas, assim, tem uma coisa que é tipo... a menina quer dirigir, mas não tem um carro. E aí o cara fala, não, you can drive my car. Então, é um pouco essa relação dos dois, assim, dois sofrimentos diferentes, né, da menina pobretona de Hokkaido e tal, que chega lá para ser motorista, e o cara, um artista rico e tal, os dois com seu sofrimento, e eles conseguem encaixar essa relação por um tempo, E é o formato perfeito de conto, né? O filme segue isso, que é, né? Tem uma realidade, alguma coisa acontece e depois nunca mais as coisas voltam a ser como eram antes, né? Assim, é a descrição desse encontro que muda tudo. Eu acho que o filme, nesse sentido, é bem analítico mesmo. É como se ele retratasse um encontro analítico, assim. Só que ainda mais... É engraçado porque não é nem... Você vê que os dois, eles não são nem amorosos um com o outro, assim. Eles não são... Tem uma cena de simpatia que, mesmo assim, nem é muito... Né, aquele meio abraço awkward, assim, do meio estranhão, assim, da neve e tal. Se você parar pra pensar, eles não são grandes amigões, assim. É quase uma relação de análise mesmo, assim. De um se permitir servir de espelho pro sofrimento do outro e vice-versa, assim. Queria voltar numa coisa que eu já falei, que eu acho que cabe com isso que o Gustavo falou, que eu tive insight, eu finalmente entendi aqui o título, né, do filme, do conto, né, também, né, nisso que o Gustavo falando, perfeito, né, Drive My Car, né, lembrando aqui da fala final, assim, quase perto do final, né, do Tio Vania, né, agora falando da peça do Chekhov, né, que ele fala, e eu tô lendo aqui do vídeo da adaptação que eu assisti, né, ele fala, é tão difícil pra mim... Se você soubesse o quanto, Sônia, o quanto que eu estou sofrendo, você não tem ideia. Esse sofrimento é o carro dele. Então, se você não tem ideia do que eu estou passando, você não tem ideia de quem eu sou, você não tem ideia do luto que eu carrego, você não tem ideia do tipo de pessoa que eu sou, ou seja, você não dirige meu carro. E esse é o grande ponto do Kafka. Ninguém dirige o carro dele. A única pessoa que ele permitia, às vezes, dirigir o carro dele, mesmo assim, ele não gostava quando ela dirigia, era a esposa dele, a ex-esposa dele, né, que faleceu. Ou seja, porque ele achava que ele tinha essa ligação especial com a esposa. Ela é a única pessoa que pode dirigir meu carro. Ninguém mais pode dirigir meu carro. Mas é esse ato de você permitir que outra pessoa dirija o próprio carro e ela dirige o carro dele, ele fala isso, ele sente como se ele estivesse fora da gravidade. Ele não percebe as freadas, nem as aceleradas dela, ela dirige o carro dele perfeitamente. Ou seja, eu carrego todas essas coisas dentro de mim, eu carrego toda essa dor, essa perda, e eu finalmente encontrei uma pessoa que entende isso, né? E ela vai contar toda aquela história da mãe dela e vai mostrar pra ele, ó, não, eu entendo você, sabe? Ou seja, eu consigo, eu tenho a capacidade de dirigir o seu carro. E essa é uma imagem, me ocorreu isso agora, enquanto eu tava ouvindo o Gustavo falar, e eu falei, caralho, é isso mesmo. E é uma imagem do filme, é uma imagem muito bonita, você dirigir o carro da outra pessoa e você, né, se colocar no lugar dela, você put yourself in my shoes, você entender, mas você entender o quê? Você entender a dor da outra pessoa, sabe? Olha, isso que está passando, não exatamente, né, circunstâncias são diferentes, mas esse sentimento que você carrega dentro de você, eu tenho dentro de mim, eu entendo isso, sabe? Ou seja, de certa forma, você não está sozinho, né? E a gente está passando pela mesma coisa. E eu acabei também agora de fazer uma relação disso com a peça. A peça é uma história só, obviamente, mas é cada um falando uma língua diferente. E mesmo assim eles se entendem no final das contas. Claro, às custas de muito ensaio, né? Mas eu acho que tem essa metáfora aí também, sabe? Ou seja, a gente está vivendo a mesma coisa, a gente está passando pelo mesmo sofrimento, a gente está sofrendo junto aqui. Mesmo que você fale uma língua e eu fale outra, a gente está se entendendo, porque a gente tem isso que a gente pode compartilhar. A gente tem esse, no caso, essa peça ou esse carro que a gente compartilha. Eu acho que a gente falou super bem, né, dessa questão, mas eu queria introduzir uma ideia nova aí. A Clarice Lispector, ela tem, eu não sei se é um conto ou uma crônica que ela escreveu, que ela diz que a personagem principal, uma dona de casa, né, uma mulher, ela de vez em quando usava um perfume antes de sair na rua, e o nome do perfume era Imprevisto. Né? De vez em quando é importante você abraçar e vestir, né, o imprevisto na sua pele. E eu estava falando antes, no início, né, sobre esse impulso conservador do japonês, né, de que é muito importante que a situação fique do jeito que ela está, né, e ela está boa, está funcionando assim, então o ideal é que ela continue assim, funcionando para sempre. Né? Que é uma coisa, claro, que é humana, não é só japonês. Todo mundo quer que a felicidade dure para sempre, que as coisas que estão dando certo durem para sempre. Né? E que as coisas que dão errado também. Ah, é claro. Sem dúvida. Especialmente se você está melancólico, né? Deprimido. Aí que você quer que realmente fique para sempre. E o japonês faz muito isso, né? Ele cria scripts e protocolos e planos, né, para lidar com... Toda vez que um imprevisto surge, ele cria um protocolo novo para evitar que isso aconteça de novo e estrague as coisas, né, e mude tudo. Então, se você tem um script X que funciona para uma situação Y, e aí o imprevisto muda a situação Y para Z, ele vai criar um script X.1 para lidar com a situação nova, né? E assim há de infinito. Ele nunca vai improvisar e ser flexível, inventar uma solução na hora e vamos ver agora. Ele nunca vai pensar assim, isso aqui é melhor ainda do que era antes, né? Esse imprevisto melhorou a situação em vez de piorar. Tem uma personagem no filme que eu achei que não pode ser assim, de uma coisa sem querer. É uma coisa que só pode ser proposital, uma super crítica no filme, esse jeito de ser japonês, que é aquela... eu não sei o que ela faz, se ela também é uma produtora, junto com um produtor coreano, tem aquela moça lá. Ela incorpora esse espírito japonês meio robótico, assim, meio assim, protocolar, sabe? Acontece a coisa mais absurda, sabe, que pro Japão, especialmente aqui no Japão, que é um cara que vai lá e comete um crime de violência e mata alguém, um ator. Isso no Japão é um negócio impensável, a criminalidade aqui é quase zero. É um negócio assim, uma pessoa se permitir ficar violenta e perder a cabeça e bater e dar porrada em alguém, isso é uma coisa assim. E ela vai falar com o diretor, com o Kafka, e impassível, a mesma, assim. E o Kafka tá lá, meu Deus, eu perdi o último elo vivo que eu tinha com a minha mulher, agora é só o carro. Sabe? O Takatsuki era a minha ligação, a última ligação com a minha esposa. O cara que tava com a minha esposa antes, sabe? Eu perdi! Aí não consigo pensar em peça. E ela falou: não, você tem que pensar. Você tem que decidir. Ou você cancela, ou você vai lá e faz o Tilvânia. Me dá um tempo pra pensar. E é um negócio também no início, né? Olha, aconteceu uma vez que a pessoa bateu o carro, não foi? Bateu o carro? E agora a gente exige todos os atores que vêm pra cá, diretor, tem que ter um motorista. Aí ele, não, mas eu sei dirigir, não tem problema. Mas não, não, tem que ter motorista. Impassível, assim. É regra. A regra é regra. Ou seja, é um horror ou um imprevisto. E aqui a coisa, e a perda, é o maior imprevisto que existe, né? Isso é quase que uma descrição da neurose, né? Porque a neurose é isso, né? A neurose é você agir, é você responder à realidade de acordo com a sua fantasia, né? É quando você deixa de reagir à realidade, né? Você adota um protocolo mesmo para reagir à situação. Todo mundo faz isso, não é só o japonês, só que aqui talvez fique mais claro. Mas a gente tem gente que toda situação de estresse ou de imprevisto, a gente reage de acordo com uma heurística, um protocolo próprio, né? A nossa neurose é esse protocolo, né? Assim, as estratégias da nossa neurose são esses protocolos que a gente tem para reagir a tudo. E um pouco da coisa da análise, do aprender a ser feliz, é você ir quebrando esses protocolos, né? Você vê que é isso que o Diego falou, né? Do perfume, botar um pouco esse perfume aí da Clarice Lispector, né? Você aceitar que esse protocolo é uma invenção, né? Assim, é isso, aconteceu uma vez e você criou o protocolo. É tão absurdo para a sociedade quando você pensa isso. Um ator bateu o carro há 10 anos atrás e agora nenhum ator pode dirigir mais o próprio carro. Tem que ter um motorista. Mas a gente faz isso o tempo todo, né? Uma situação aconteceu quando a gente tinha 6 anos de idade, e aí você tá com 50 anos na cara e tá reagindo a esse tipo de situação com o mesmo protocolo ainda. Só queria dizer que, na verdade, ter assistido esse filme e toda essa discussão que a gente teve a respeito desse filme foi apenas um pretexto para que Diego Nunes tivesse esse rant contra a cultura japonesa. Mas é porque isso... Mas eu vou defender ele agora, porque realmente isso é muito forte. O país é perfeito, é um país de conto de fadas, assim, tudo funciona, tudo é maravilhoso. Então a gente tem que encontrar essas coisas pra achar ruim, né? Porque senão não tem nada. Mas isso é muito, realmente, porque eles... socialmente... Foi incorporado pela sociedade mesmo. Eles criam esse protocolo, você tem que seguir os protocolos. E é esperado que você siga o protocolo. O que tá por trás disso é universal, eu acho. A gente tem, né? Tá lá no Freud, na brincadeirinha do Fordá, né? Do menino que fica jogando a coisa embaixo da cama e tal. Ele perde e ele encontra. Ele perde. A gente quer... Se a gente cria um protocolo, é como se a gente estivesse no controle da situação, né? Quando você revive o seu sofrimento, você fica apegado ao seu sofrimento e etc. É como se você estivesse, de certa forma, controlando e apaziguando esse sofrimento, né? Enquanto se você abre mão dele, se você let go, se você se abre para o inesperado, você, de novo, tá em território incerto. Então, a gente tem essa tendência a preferir o conhecido mesmo, por isso que eu brinquei mais cedo, que a gente quer repetir o que está dando certo, mas a gente quer repetir o que está dando errado também. A gente quer repetir, porque a gente quer a segurança, uma coisa quase genética. Então, por isso que eu estou falando, né? Por que é tão difícil para nós aceitar a perda do controle, né? Por que a gente, por exemplo, se perguntar para vocês, assim, o que vocês preferem, ter uma vida excitante ou uma vida calma? Pudesse escolher. Eita porra. Eu calma, totalmente. Calma também, sim. Eu seria japonês, eu acho. Nossa. Não, eu sou sul-americano. A minha grande angústia agora, em tempos de pandemia, é que minha vida tá muito calma. Mas é. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe muito isso nas pessoas, né? Tem pessoas que estão loucas para ter uma vida excitante de volta, né? De poder sair na rua e poder ser espontâneo de novo, né? Poder abraçar o imprevisto e lidar com o imprevisto quando ele aparece, né? E let go, perca o controle. Mas também tem uma outra parte da população que tá ficando cada vez mais conservadora. Mas eu quero a minha vida que seja sempre calma, sempre tranquila. E ficar em casa é muito mais fácil manter o controle, né? Porque a sua casa, o seu ambiente, o seu útero, né? É muito mais tranquilo, né? Mas eu acho que não é necessariamente equivalente o calmo e previsível. Porque tem umas pessoas que têm um drama previsível. Tem gente que vive tendo o mesmo drama previsivelmente a vida toda. E é sempre dramático e complexo e cheio de reviravoltas. Mas quem tá de fora vendo e fala, pô, de novo essa situação. Uau, dramático e passional. Então não necessariamente o calmo é previsível e o excitante é imprevisível. Eu acho que tem gente que se coloca sempre na... Tem gente que pula de bungee jump, né? É uma excitação previsível. Eu ia deixar para o final, mas já que estamos falando nesse aspecto específico do filme, da cultura japonesa que o Diego estava mencionando, ficou uma dica de filme e recomendação para os ouvintes e para vocês. É, agora, nesse ano passado, agora 2021, assisti o primeiro Godzilla, né, dos anos 50, e um de 2016, chamado Shin Godzilla. E esse último filme é muito legal. Ele, eu diria que é 30% do filme, ou 25% dele, é Godzilla destruindo os prédios e tal, blá, blá, blá. O ponto-chave desse novo filme é que é exatamente sobre isso, é a crítica social do diretor a respeito de como o Japão lida com crise, né? Ele foi inspirado pela maneira como o Japão lidou com Fukushima e tal, né? Então, o filme é muito massa, porque o grosso dele se passa em tipo sala de reunião, né? Que acontece alguma merda, o Godzilla aparece. Aí tem que ter um comitê para lidar com não sei o quê. Então, tem que se juntar o governo inteiro. Aí tem que decidir, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Aí, para decidir se vai fazer isso, tem que fazer uma outra reunião. Aí eles mudam de sala, vão para uma outra sala. Aí tem que chegar um cara lá com um parecer. Aí, tá, Godzilla talvez seja isso aqui. Vamos ter que atacar ou vamos ter que defender. Peraí, aconteceu alguma outra coisa. Aí tem que... Bom, vamos botar uma força-tarefa para lidar com... Aí vai para uma outra, aí vai reduzindo, aí volta. É sala de reunião aqui, sala de reunião lá. Esse filme é muito massa, velho. É meio o Brasil do Terry Gilliam, assim. É um filme sobre burocracia na frente da crise. E o pano de fundo lá atrás disso é o monstro detonando a cidade, né? Mas a pegada desse filme Shin Godzilla de 2016 é isso. Japão como sociedade lidando com crise. A gente vê isso nos colegas de trabalho até, né? O japonês, ele tem um alarmismo, ele tem um medo, assim, do imprevisto e do caos e da catástrofe natural, né? Que é incrível, assim. A gente vê, assim, a gente vai viajar para a cidade aqui ao lado para atender as pessoas dessa cidade, né? E antes de sair, antes de viajar no dia, na semana anterior, tá todo mundo falando, vai ser uma bosta, vai ser ruim. E as pessoas vão brigar por causa disso. Ah, ninguém manda o documento direito. E aí vai chegar lá e não vai funcionar a internet, sabe? É sempre assim uma preocupação, um negativismo, sabe? E é sempre, sempre, sempre muito melhor do que a gente imagina. As pessoas são eficientes, todo mundo traz documentos, não surgem problemas super graves, sabe? Mas todos os problemas graves que poderiam acontecer surgem antes, assim. Essas pessoas que você está falando são professoras de inglês? Isso me lembra muito certos ambientes de trabalho. Esse clima, assim, quase pré-apocalíptico, assim, pré-cataclísmico. Sabe? Constante, isso. Constante. Todo ano eles falam, ah, esse ano vai ser o ano que vai ter um terremoto grande em Tóquio. A gente tem que tomar cuidado. Tem que ter. Vai aparecer. Nunca tem. Sempre um balancinho assim, ah, balançou um tiquinho, ah, foi bom, ah, prédio balançou, tá bom. Foi bom, foi gostosinho. Mas eu acho que explica talvez um pouco, assim, sabe? Tipo, eles passaram por, os japoneses, né, passaram por umas poucas e boas, né, de tsunami a terremoto, a maremoto, a várias guerras civis, a várias guerras tribais, a bomba de Hiroshima, a bomba de Nagasaki. Então, assim, isso talvez explique um pouquinho essa neurose, né, burocrática que eles têm, né. Mas o que eu ia perguntar agora para vocês, né, é, isso não tem como não falar sobre esse ponto, é exatamente o ponto cego, a metáfora do ponto cego. Porque tanto no conto quanto no filme, ele sofre de... começa a sofrer de glaucoma, né, em um dos olhos, né. Então tem um ponto da visão dele que ele fica cego, né, um ponto periférico que ele não consegue mais ver por causa do glaucoma, e aí ele acaba batendo carro, por exemplo, no filme, né. É importante que ele nem sabia que ele tinha, né? Ele descobre isso com um acidente e o médico diz, ó, isso é comum, você pode ter um ponto cego no seu olho e você nem sabe disso, né? Então é duplamente cego, né? Que você nem sabe que você tem essa ausência, né? E isso exatamente se reflete super bem nessa questão do ponto da mulher, do fato da mulher ter amantes ser o ponto cego dele, né? Por que que a minha mulher tem amantes, né? Se o nosso casamento era tão bom, e se claramente, tanto no conto quanto no filme, ela me ama e dá sinais de amor, e demonstra amor, e tá feliz comigo, né? É, aparentemente não falta nada, eles, sabe... Ela é uma escritora de roteiros de sucesso, né? É, antes era atriz, moram muito bem, fazem sexo, tem uma vida sexual plenamente ativa, né? Mesmo com 20 anos de casado. E mesmo assim ela decide ter amantes. Claro, né? Tem uma grande dica, né? De que ela começa a ter amantes depois que ela... depois que a filha morre, né? Não imediatamente depois, mas ela começa a ficar melhor e começa a sair da situação... de sofrimento dela com o vinho, com a bebida, né? Isso é explicado muito no conto. É quando ela começa a ter amantes, ela começa a conseguir sentir alegria e, de novo quando ela começa a ter amantes. E ele nunca entende por que que ela se trai, por que ela se permitiu isso, né? Esse risco enorme de partir o coração dele, né? Se ela me ama tanto, por quê? De onde vem isso, né? E eu queria perguntar isso pra vocês, assim, a gente precisa conhecer 100%. Vocês sentem esse impulso também que eles têm? De conhecer alguém 100%? De saber tudo que a pessoa representa? Eu ia falar justamente isso. Que o ponto cego é o que permite o amor, né? Você conhece uma pessoa 100%, você incorporou a pessoa. Não é mais a pessoa, né? É, acho que a gente falou isso de algum outro filme, assim, né? Que o amor e atenção são quase sinônimos, né? Sua capacidade de prestar atenção numa coisa é a sua capacidade de amar, né? Tanto que com o tempo dos relacionamentos em família, com marido, mulher e etc., um dos sinais de que o amor vai se acalmando, né? Assim, e apagando, é que você não presta mais atenção, né? Você só repete de novo, volta. Você só repete protocolos, entendeu? Ah, ela fez isso de novo. Ele fez isso de novo. Não tem mais curiosidade, não tem mais ponto cego. Porque uma questão do ponto cego é que você não percebe que tem um ponto cego, porque o seu cérebro cobre, né? Você não vê um ponto preto no ponto cego da visão. Senão você saberia. O cérebro fecha aquele ponto, cria alguma coisa ali para disfarçar, entendeu? Então, no caso da batida, ele certamente viu a rua vazia. Não é que ele viu um ponto preto, um ponto branco, etc. E a gente faz isso com tudo, né, da nossa vida. Com trabalho, com família, com marido, mulher. A gente vai fechando os pontos cegos com... o que a gente já espera da pessoa, né? Que no fundo é meio que projetar nossas coisas na pessoa. Então a gente vai apagando a pessoa e vai se voltando pra gente mesmo, né? Que é uma a receita básica pra depressão, pra melancolia, pra infelicidade, né? Você se voltar pra si, você pensar muito, você ficar lembrando da sua história, de como as coisas voltam pro Vânia, né? Do passado, de como as coisas deveriam ter sido. Eu poderia ter sido um Schopenhauer, poderia porra nenhuma, Vânia. Convenhamos, Vânia. Tu não ia ser Schopenhauer, Vânia. Então, a capacidade de amar depende de você aceitar esse ponto cego e de você permanecer curioso, né? De você estar aberto para esse imprevisto. Se você olha de fora, você vê, às vezes não tinha nada a ver com ele, né? Ele tá pensando, ai, por quê? Olha, eu sou um bom marido, a nossa vida é assim. Era uma coisa dela. Ela tinha uma coisa que ela tava precisando resolver com isso. É uma coisa curiosa, interessante quando você vê de fora, né? Que coisa interessante essa mulher que de repente acha, precisa ter essa relação com esses atores com os quais ela tá trabalhando e que ela larga depois. Então não é porque ela tá querendo trocar o marido nem nada. É alguma coisa dela, né? Uma coisa interessante dela. É, que faz ela ser única, faz ela ser uma pessoa diferente, que faz a gente ter curiosidade de prestar atenção. Mas ele que tá ali naquele relacionamento preso e tal, ele puxa tudo pra ele, né? Mas o que é que eu fiz, mas o meu relacionamento, mas eu devia ter falado, eu devia ter questionado. Não é sobre você. Odeio essa construção, tá na moda, não é sobre a tradução horrorosa. Não diz respeito a ele. Isso é um mantra budista, né? It doesn't concern you. O que acontece com você não diz respeito a você. As coisas que acontecem com você não lhe dizem respeito. A gente acha que tudo que acontece com a gente diz respeito a gente, mas não, as coisas são do mundo, né? coisas acontecem a você, elas não necessariamente dizem, falam sobre você ou dizem respeito a você. Não são direcionadas. Isso, exato. Elas aconteceram a você, aconteceram a outras pessoas, as coisas acontecem. E a sabedoria e o amor, a capacidade de amar, depende de você conseguir observar essas coisas que acontecem, né? Não sair projetando e sair tapando buraco e fechando ponto cego. Você observar e ter curiosidade, né? Assim, conseguir ter curiosidade. É isso que tudo de positivo na vida vem daí, né? Você conseguir aprender, você conseguir criar novas amizades, novas relações, você melhorar as relações. Tudo depende disso, dessa capacidade para curiosidade. Você aceitar esse ponto cego. Nesse ponto, eu sei que aquele discurso é considerado ponto alto, um dos pontos altos do filme, né? Curiosamente, dentro do carro também, né? Todas as relações do filme se dão dentro do carro, né? Assim, as revelações e tal, ou envolvem o carro. Quando o ator mais novo fala pra ele que ele não adianta tentar olhar pra mulher, ele tem que olhar pra ele, ele tem que olhar pra ele. Eu discordo. Eu acho que ele tá olhando pra ele o tempo todo. O que ele tinha que fazer era o contrário, era justamente olhar pra mulher, perceber que ela é uma pessoa separada, ela tinha os próprios interesses, ela tava, por algum motivo ela tinha necessidade de fazer aquilo, mas que aquilo não diz respeito a ele. Não era um ataque a ele ou suprindo um problema dele, uma falta dele, né? Era uma coisa dela, queria ter uns casos, alguma coisa, né? Após a morte da filha, né? Exato. Não era por ele, né? Exato. Isso me lembra um TED Talk que eu acho que eu já falei aqui. Eu acho ele interessante até, Esther Perel, né, que ela fala sobre, né, o que, que a gente quer, por que, que há tantos divórcios hoje em dia, por que, que a gente quer? A gente quer romance, a gente quer uma vida sexual tórrida, a gente quer intimidade, a gente quer companheirismo, ou seja, a gente quer tudo e a gente espera que uma pessoa vá preencher tudo isso. Ou seja, com a mesma pessoa você vai ter intimidade, tranquilidade, e ao mesmo tempo você vai ter uma vida sexual tórrida e romance e mistério, sendo que são coisas que elas meio que entram em choque em certa hora. Como é que você vai ter uma relação intensa, sabe, cheia de romance com uma pessoa que você já sabe exatamente como é que ela vai acordar, como é que ela vai ao banheiro, como é que ela vai sair do banheiro, o que é que ela vai vestir? Então isso é um pouco contraditório, é uma expectativa muito alta que você acaba projetando em outra pessoa. Uma expectativa que você acaba projetando, uma expectativa que você se coloca também de preencher esses vazios, que você nunca vai conseguir fazer isso. O Kafka, ele eu me identifiquei muito com isso, assim, ele sofre a angústia dele, assim, eu vi isso, sabe, que é justamente esse questionamento, mas por quê? Nossa relação era tão boa, por que ela fez isso? Claro, seu besta, é o que eu teria falado pra mim anos atrás, porque você não consegue preencher todos os vazios de uma pessoa, sabe? Vai ter alguma coisa, ou várias coisas, ou um milhão de coisas, que você it's not about you, é sobre a outra pessoa, sobre a vida dela, sobre instâncias que você nunca vai alcançar, e talvez ninguém alcance, talvez nem mesmo ela alcance. Nesse sentido, é interessante que o drama da menina, né, o drama dele é esse drama todo psicológico, o drama da menina é tipo, ela foi abusada, não sexualmente, mas abusada quando criança, né, quer dizer, um negócio totalmente fora do controle, né, pela mãe, pra uma mãe alcoólatra e etc. Com personalidade dupla, né? Com dupla personalidade, exato. E depois um desabamento, então assim, é o oposto total, né, assim, são duas coisas totalmente, claramente fora do controle dela, né. E aí ela tá dizendo, eu matei a minha mãe. Então é quase um negócio de terapia cognitivo-comportamental. Tem uma estratégia que é você falar pra pessoa se colocar no lugar do outro, né? Tipo, eu vou falar pra você o que você tá me falando e aí você reage e me fala. E é como se a menina estivesse mostrando isso pra ele, né? Tipo assim, a menina chega, desabou, ela foi abusada quando era criança por uma mãe claramente abusiva e tóxica e violenta e tal, tal, tal. Depois desabou uma casa em cima e ela era nova quando isso aconteceu e tal. E ela tá dizendo pro cara, eu matei a minha mãe. Fica tão óbvio, né, assim, quando a situação é colocada dessa maneira. Mas o que ele tá falando é meio isso também, né? Assim, eu fiz de tudo, eu fui bom, não sei o quê, e ela me traía e ela tinha outros interesses. Sim, porque é como um desabamento, você não tem controle sobre isso. Ela tinha as questões dela, ela tinha alguma coisa dela que ela precisava resolver. Ela passou por um trauma como você passou e reagiu de outra maneira. Tipo, por que você acha que teria mais controle sobre isso do que eu teria controle sobre o barranco desabamento em cima da casa da minha mãe? Então, pessoal, eu acho que a nossa discussão agora a gente precisa terminar. Se vocês têm algo a acrescentar, né, por favor, mande mensagem pra gente. A gente tem total consciência de que essa discussão não se encerra por aqui. Ela poderia continuar pra sempre, literalmente. Então, se vocês acham que a gente esqueceu de falar de algum ponto de vista ou de alguma perspectiva que a gente não conseguiu perceber, como sempre, né? Nosso ponto cego. O nosso ponto cego, com certeza, né? Por exemplo, a gente não falou quase... A gente falou muito pouco do ponto de vista da chofer, né? Com exceção agora, no final, né? A perda que ela sofreu era totalmente, obviamente, fora do controle dela, né? Mas ela, né, especialmente como criança, interpretou tudo como se fosse ela, né? Até porque a mãe dela dizia, né? Isso tá no conto, inclusive, né? Que a mãe dela, de forma tosca, absurda, diz: olha, você é muito feia, e é por isso que seu pai te deixou. E aí o Kafka, no livro, fala pra ela: não, mas eu acho que ela queria muito acreditar nisso. Eu acho que é uma coisa que ela queria pensar. Não, e é só defender a gente um pouquinho, é porque ela também parece mais madura que o cara no filme, né? Então a gente fica mais tentado a falar do cara, mas é porque ela, né, ela é tão assim. É bem resolvida. Não é no sofrimento dela. Você sabe que ela tem o sofrimento, né? Que ela não tá resolvida, mas ela lida com isso de maneira tão madura que é difícil até de você. Enquanto o cara tá lá todo 50 anos na cara, todo se lamentando das coisas, e ela tá lá na dela dirigindo o carro, fazendo, fumando o cigarrinho dela. Então ela eu admirei demais. Também é um personagem muito atraente nesse ponto, porque ela é ela mesma, né? Ela completamente autêntica, ela não faz concessões a nada, assim, ela tá lá com a cicatriz dela, com o rabo de cavalo, com as roupas masculinas, simples, absolutamente discreta, sabe, reservada, senhora de si, né? É muito atraente isso. Tem uma... um dos vários pontos cegos, né, desse episódio, que é uma coisa que a gente não falou, né, também por uma questão de tempo, né, mas aí fica a pergunta aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, é que quando ela conta aquela história da perda da mãe, né, ela fala que a casa desabou num desabamento de terra, e aí parece que ela poderia ter feito mais para salvar a mãe, mas e ela não fez mais porque ela já tinha esse ódio, essa raiva da mãe, mas junto com a mãe havia também a segunda personalidade da mãe, porque isso é um fato novo que ela conta pro Kafka nessa cena, né? Que a mãe sofria daquela síndrome de personalidades múltiplas, e uma das personalidades que a mãe tinha era a melhor amiga dela, né? Que era uma menina de 8 anos que, de fato, cuidava dela e gostava dela. E que talvez fosse a forma que a mãe dela tinha encontrado para poder se relacionar com ela, para poder se relacionar amorosamente com ela. Ou seja, quando ela se omite no salvamento da mãe, ela sabe que ela vai estar matando essa melhor amiga dela, juntamente com a mãe. Mas, de certa forma, ela leva isso a cabo. Por quê? Por que que ela escolheu, de alguma forma, matar a melhor amiga dela? Será que ela estava procurando a solidão? A gente não falou isso, não, mas isso fica aí para os nossos ouvintes, né? O que vocês acham disso, né? Tem várias coisas que a gente não consegue falar. Kafka, por que é Kafka, né? E as obras do Kafka. O Kafka era um escritor tão traumatizado e sofrido, e as obras dele todas envolviam circularidade, eram feitas a partir dos né? Eram todos circulares, radiais, né? Não tinham fim, né? E os personagens, eles se encontravam em esquemas onde era difícil encontrar o ponto inicial e o ponto final, nunca, né? E, ou seja, nada melhor do que uma metáfora dessa espiral, simbolizando essa forma infinita e melancólica, né, e cíclica de lidar com o trauma, né, mantendo o passado vivo, né, e escutando diariamente, né, a voz da mulher no carro, né. Então isso também fica faltando. A gente tá aqui aberto, mandem, tão fácil, manda mensagem pra gente no Instagram, estamos no Instagram sempre, nosso Instagram é tão bonitinho, é uma fofura. As ilustrações do Felipe, os posts que o nosso editor maravilhoso Thiago faz, né? Tão bonito e bem organizadinho. Manda mensagem pra gente lá, a gente tá sempre lá. Vamos responder com a brevidade possível. Inclusive, o próximo episódio, ele é dedicado ao nosso fã, Lucas, o nosso fã lá de Niterói, Rio de Janeiro, mandou uma mensagem pra gente, com várias sugestões de filmaços, assim, ele tem um bom gosto incrível. Todas elas excelentes, eu devo dizer, eu faria um episódio sobre cada uma das sugestões que o Lucas mandou. Isso. E a gente escolheu uma, né, pro próximo episódio, vai ser um episódio dedicado a ele, vamos fazer o próximo filme será Mulholland Drive. Cidade dos Sonhos, né? Em português, Cidade dos Sonhos, né? Cidade dos Sonhos. E, Lucas, eu não tenho como te agradecer o suficiente, porque esse é disparado um dos meus filmes favoritos. David Lynch, eu já falei várias vezes aqui, é um dos meus diretores favoritos. E dos filmes do David Lynch, eu acho que Mulholland Drive tá no meu top 2. Eu não sei o que foi que eu fiz pro Lucas, mas desculpa, viu, Lucas? Não sei porque é que você me odeia. Eu acho que eu vou adoecer nesse próximo episódio. Lucas, se você indicou um filme que deixou as tripas do Gustavo se revirando, é porque esse é um filme bom. Essa é uma boa indicação. Muito obrigado, Lucas. Nosso podcast, Sala de Projeção, se não fizesse pelo menos um episódio sobre um filme do David Lynch, é comer muita barriga, né? É absurdo, né? É um prato cheio pra nós, né? E Mulholland Drive talvez seja o melhor filme dele, eu acho, talvez, né? O filme mais completo, mais redondo, que realmente tem tudo do David Lynch lá presente, né? Valeu pela sugestão. Não perca, então, né? Próximo episódio. Cidade dos Sonhos, Mulholland Drive. Dirigido por David Lynch. Felipe Sobreiro, muito obrigado pela sua presença, pela cultura, pela erudição, sabe, ler tudo antes. A beleza. Beleza, né? Uma beleza específica. Muito específica. Tem meu desenho lá na página do podcast, vocês podem dar uma olhada. É, valeu, obrigado por ouvir. E é isso, valeu pela audiência. Igão, doutor Eméritos, muito obrigado pelos apartes. Eu que agradeço, foi um prazer. E Gustavo Leal. Valeu. Tomara que o pessoal assista o filme. Realmente o filme é espetacular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. No próximo episódio o André vai estar de volta, sem dúvida, né, com a gente. Né? Voltaremos a ser 5. Abraço pra vocês. Até mais. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. You see.